Você está ouvindo o Nerdcast. Nerdcast. No Jovem Nerd. Nerds! Aqui é Alexandre Torres do Jovem Nerd. Por mais doloroso que seja, eu quero me transformar em um carro! Aqui é Anderson Argentoni e o Bob Esponja foi inventado 20 anos atrasado. Aqui é o Tucano e JP. Chupa, desgraçado! Chupa! Angela Petrelli na cabeça, culpado! Ah, não! Tu vai ficar com isso na cabeça! Piadinha interna de Heroes, vai! Aqui é Azaghal, o homem que criou o Jovem Nerd. É muito ridículo. Ai, ai, quer dizer, a gente saiu no jornal e o jornal disse, né? Dave Pazos, criador do site Jovem Nerd. A imprensa, ela vai, ela vasculha e ela descobre tudo, cara. Não tem jeito. Não tem como fazer, cara. Ai, cara, tá ótimo. A gente só se dá bem, cara. Essa reportagem. Excelente. Nada a ver com isso. Estamos aqui para continuar o nosso mega papo sobre nostalgia animada, os desenhos antigos de nossa infância e muitos anos atrás, década de 80, aquela coisa louca que todo mundo adorou. Vamos continuar esse papo com os desenhos que ficaram faltando da última vez. Se você quiser, existe o Nostalgia Animada Parte 1, que é o Nerdcast número 81. Presta atenção, vá lá escutar. Se não, se você já escutou, então vambora depois dos e-mails pra esse papo. Ali já vem, né? Parece que não saiu. Tá, é, foi direto. Tudo escrito, bonitinho. Tá nada escrito, vai tomar no c, porra. 120 Nerdcast, cara. Todos que eu participei, você enrolou, cara. Canelada. Canelada. Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma leitura de e-mails e caneladas no Jovem Nerd, no Nerdcast. Vamos lá. Ah, essa semana vários recadinhos da paróquia, digo eu. Então, diga. Primeiro temos que falar sobre a diferença dos arquivos do Nerdcast que a gente, né, colocou aí no ar, uma novidade. E nós disponibilizamos. É, então, olha só, você já reparou que em alguns players, talvez você tenha reparado, que agora o Nerdcast tem um ícone inserido dentro do arquivo, né? Se você ouve no seu iPod, no seu iPhone, ou no iTunes, ou em alguns outros players, você vê, quando você abre o arquivo do Nerdcast, você vê lá a imagenzinha do episódio. Correto. Só que algumas pessoas disseram que, olha, no meu MP3 player capenga antigo, não toca, ou no meu celular, não tá tocando esse arquivo por causa do ícone, né? O Cris Dias, né? O homem que inventou a internet, disse que também realmente rolava esse probleminha lá no Radar Pop. Então a gente fez o seguinte, olha, galera, pra quem quiser baixar o episódio do Nerdcast sem o íconezinho pra poder tocar no seu MP3 velho, presta atenção! Baixe a versão zip. Isso. A versão zipada que tem aí, né? Nós temos três versões. A versão alta qualidade MP3, a versão baixa qualidade MP3 e a versão alta qualidade em zip. Essa versão agora não tem o íconezinho e vai tocar em todos os players, tá? Se você quer o íconezinho, baixe a versão MP3, ok? Ok, Jovem Nerd. Muito bom, agradecimentos a Fábio Ouro, que mandou um desenho irado do Alotone e o Azaghal capturados pelo Coringa. Olha, veja você. E clique aí no post, tem o link do desenho dele. Rosiel, de São Paulo Capital, gravou a irmãzinha falando Lambda, Lambda, Lambda Nerds, olha só. Ah, não. Toca o áudio aí. Não. Lambda, Lambda, Lambda Nerds. Ah, viu que fofinho. Agora a gente vai ficar Raul Gil, com criança talentosa. Cara, isso é insuportável. Daqui a pouco vai ser o quê? Cachorro latindo, Lambda, Lambda, Lambda. Porra, isso ia ser foda. O Marlon Fernando Quandit, é um nome complicado, parece que é isso, de Joinville, apareceu no jornal usando a camisa Acre. Você acredita, Jovem Nerd? Excelente. Imagem está aí no post. Muito obrigado. Temos que falar também, rapidamente, do prêmio podcast. O prazo para inscrição do seu podcast está acabando. Se você quer participar, eu acho que vale a pena. Exato. Escute a vinheta aí que tem o endereço lá. Prêmio Podcast 2008. Acesse prêmiopodcast.com.br. Muito bem, Azaghal. E agora eu tenho que falar de uma parada muito maneira, Azaghal. Essa parada foi foda. Eu, particularmente, Jovem Nerd, acho que dá brinde pra internauta é um saco. Calma. Eu acho, eu tô falando, presta atenção. Eu acho, porque a gente não ganha nada com isso, ainda perde dinheiro indo no correio não. Botar essas porcarias. É uma verdade. É uma verdade, eu acho que, eu penso assim, por isso eu não me esforço nem um pouco pra dar brinde pra ninguém. Calma, mas não é assim, tá vendo? Mas, cacete, o Marabade! Olha só, Marabade! Lembra daquele negócio de levar, vá à Disneylândia com o polegar vermelho? Olha aí, cara! Agora, rapaz, você que é do Rio de Janeiro, pode assistir a pré-estreia de Clone Wars com o Jovem Nerd, cara, isso vale a pena. Olha só, muito bom. E sabe por que vale a pena? Por quê? Porque não é um, não são dois, não são três ingressos, Jovem Nerd. São 100 ingressos, rapaz. Com você. Exatamente. Olha só, presta atenção. Como é que funciona essa parada? Vai ter a pré-estreia do Clone Wars, animação nova de Star Wars. Irada. Aqui no Rio de Janeiro. E o que acontece? Quem vai estar nessa pré-estreia? Alotone. Olha aí. Senhora Jovem Nerd. Mário Abade. Carlos Voltor. Carlos Voltor. Tenho certeza disso. É verdade. E quem mais eu consegui levar aqui do Nerd? Luan também vai estar lá, eu sei que vai. Luan, exato. E a gente vai fechar um cinema com a galera do Omar. Almanac Virtual com a galera do Conselho Jedi do Rio de Janeiro. Olha que irada, Zagal. Olha outra que vai, Eduardo Spohr. Puta merda, cara. Pô, Batalha do Apocalipse. Aí, se você comprou a Batalha do Apocalipse e quer que ele seja autografado, essa é uma oportunidade. Porra, excelente. E aí o cara fala assim, mas o que eu tenho que fazer, Zagal? Para o que esse filho da puta tem que fazer? É simples, cara. A gente vai botar a conta da empresa do Jovem Nerd. E os 100 maiores depósitos. Isso. 100 maiores depósitos únicos. É. Excelente. É brincadeira, cara. Tudo que você tem que fazer é largar tudo e mandar um e-mail para nerdcast@jovenerd.com.br falando: eu quero ir na pré-estreia com o Jovem Nerd. Isso aí, os 100 primeiros que escreverem dessa forma ridícula e simples vão ser os contemplados. Exatamente, olha só. E aí tudo que você tem que fazer é esperar uma resposta dizendo que você foi contemplado e seu nome estará na porta do cinema. Olha que bonita, Zagal. E como nós somos divertidos, a gente vai ler os 100 nomes aqui em velocidade super acelerada. Vai ficar maneiro, Jovem, né? A gente usa um filtrinho aí da mesa, inclusive. Ai, que ótimo. Agora presta atenção no melhor de tudo dessa promoção do Mário Abade, cara. Yeah. A gente não vai ter que mandar esta merda pelo correio pra lugar nenhum. Excelente. Olha só, vou dizer onde é que você vai. Presta atenção pra você se programar. Unibanco Artplex no Rio de Janeiro. Infelizmente só deu no Rio de Janeiro, não foi pra sacanear ninguém. De São Paulo, Minas Gerais ou Curitiba, mas foi o que a gente conseguiu arranjar. Isso. Então, quem está no Rio de Janeiro é... no Unibanco Artplex, Praia de Botafogo, 316, em Botafogo, óbvio, no dia 12 de agosto de 2008, é uma terça-feira, atenção, o horário é 21h30, leva a sua identidade com foto, se o seu nome estiver na porta, não adianta. Isso, tem que levar a identidade com foto, se você por um acaso não for contemplado, mas quiser ir lá bater uma foto passando a mão na bunda do Jovem não, Nerd, não, pode. Não, para com isso. As pessoas vão lá, batem aquele papo informal, sabe? Faz um Orkut Live. Orkut Live, tá bom. Você tá fazendo isso porque você não vai estar lá tendo que bater papo, né? Tá bom, não, eu gosto de bater papo com os netos, tô brincando. Mas vamos lá. E agora recebemos um e-mail de voz espetacular essa semana, Zagal. Não é um e-mail de voz qualquer. É um manifesto. É o manifesto, de cara. Nosso querido e sumido Senhor K. Rolou boatos de que o Senhor K tá sumido, o Senhor K brigou com o Jovem Nerd, né? O Senhor K foi banido do Jovem Nerd. Toma aí o manifesto, senhor K. Boa noite, ouvintes, amigos, pessoas em geral. Chegaram, ou chegou, não sei ao certo, ao meu conhecimento, notícias de fontes duvidosas, informações infundadas, boataria da mais baixa originalidade em geral, que eu teria sido banido do site, ou que teria morrido, que teria sido preso, raptado por alienígenas para as práticas sexuais degradantes, que teria rompido meus laços de amizade e afeto com os aqui presentes, quiçá me mudado de país. Tudo mentira! Eu seria incapaz de algo contra meus amigos deste maravilhoso poço de cultura nerd. Em minha defesa, digo que não me lembro de ter morrido, até onde sei, nunca fui preso. Jamais vi um alienígena de verdade. E, por consequência, nunca houve práticas sexuais degradantes envolvendo a minha pessoa, seus doentes. Ergo, agradeço a todos os que rezaram por mim ao pé da cama, pela minha pronta recuperação, pela minha volta do exílio, pela minha soltura após habeas corpus e pela retomada da amizade com os aqui presentes. Agradeço a todos os meus fãs, que certamente são meus fãs porque não me conhecem pessoalmente. Peço aos criadores dessa boataria que, por favor, vão procurar um amor em suas vidas. Pois é muito feio falar mal dos outros, mesmo que seja de mim. Sem mais, um abraço aos amigos e aos inimigos, a lei. Obrigado, até logo, tchau, vou desligar. Ah, muito bem, Zagal. Cara, cada dia que passa, né, o mundo me impressiona cada vez mais, que eu não sabia que o Sr. K tinha um domínio tão grande da língua portuguesa. Ah, tá excelente. Vamos aos nossos e-mails, finalmente. Primeiro de Cap Blá, é isso mesmo, 34 anos, Rio de Janeiro, capital, sobre Batman, né? No Nerdcast passado, a gente falou sobre a salteadora, a spoiler, que seria a quarta Robin, lembra? Isso, e você falou assim, ó... Spoiler? O que, que é isso? Aí eu falei, não, spoiler é porque ele vai, né, dar spoiler. Mas ele fala aqui, a personagem que foi a quarta Robin chamava-se The Spoiler mesmo, seu maluco. Ela era filha do Clue Master. Olha só. Que sempre deixava pistas de onde e o que, que ele ia fazer. Era um vilão classe C cedilha. Ela se rebelou contra o pai e aí ela começou a arruinar as pistas dele, né? Ela começou a dar spoiler dos crimes. Exatamente, do cara. E tá aí a The Spoiler, a salteadora. Ele diz que depois disso ela passou a ser vigilante, virou Robin, blá, blá, blá. E tem gente que diz que ela nunca foi Robin. Ela era simplesmente a salteadora. Ah, whatever, né? Cara, é uma idiotice do cara. Osvaldo, São José do Rio Preto, São Paulo. Olá, Jovem Nerd! Ouvindo o final do Nerdcast 120, Batman no cinema, quando o Jovem Nerd falou que para o terceiro filme ser megaboga, o Superman deveria aparecer, talvez sua ideia não seja absurda. Na verdade, a Warner pode estar pensando em tal filme. No filme Eu Sou a Lenda, que é uma bosta, que se passa em 2012. Detalhe, mas o filme do Will Smith, o início é maneiro, o final é uma... filme é maneiro os 5 primeiros minutos, né, cara? Então. Aqueles zumbis. Aparece um banner do filme do Superman e Batman. Eu diria que é o contrário, é Batman e Superman. Aí ele botou uma foto aí pra vocês verem. Se levarmos em conta que o Cavaleiro das Trevas levou 3 anos para ser feito, dentro de 4 anos é 2012. Além do fim do mundo, poderíamos ter Batman e Super-Homem. Excelente. Leandro Caratiolo, Rio de Janeiro, RJ, olha aí, Azaghal, o nosso querido escritor do mega sucesso em quadrinhos online, Nanok, o Batman. Nanok, isso aí, cara. Ele escreve, Harald Stricker desenha maestralmente. A parada tá agradando mesmo, né, cara? Impressionante. Se segura aí. Pariu, né? Ele fala que os dois Nerdcast de Batman foram espetaculares. Vocês tinham razão quando decidiram dividir o tema em dois, pois esse assunto é muito amplo e merecia maiores detalhes, né? Ficou faltando coisa. Quer ensinar? Nego, quer ensinar a gente a fazer agora? Fiquei bastante impressionado com todo o conhecimento do ilustre membro da Batmaçonaria, Mário Batman. Sua presença sempre sinal de ótimas curiosidades e informações. E, como todo e-mail que se preze, deve ter sua parte chata. Vocês não falaram da HQ Asilo Arkham, da dupla de pesos pesados Dave McKean e Grant Morrison. Realmente é fodástico. É verdade. Aquela história também é um dos marcos na carreira do Homem-Morcego e mostra uma das versões mais insanas Coringa já teve. Além de contar a história de outro maluco do caralho, o fundador do Asilo Arkham, Amadeus Arkham. Cara, essa história não é simplesmente o quadrinho, é uma obra-prima também, cara. É, cara, porque ela tem um tratamento todo diferenciado. Muito foda essa história. É muito maneiro. Mas procurem aí, Batman Asilo Arkham, que é fadaste. Para encerrar e não ficar longo, Matheus Henrique Santos, 28 anos, Ribeirão Preto, São Paulo. Eu só li e-mail de São Paulo hoje. Adorei o Nerdcast 120 sobre Batman no cinema. Que foi anterior a esse. Vocês estão cada vez melhores. Realmente concordo que alguns membros disseram sobre o terceiro filme ser um problema. Mas me desculpem, colocar o Super-Homem seria algo irreal e acho que ia sair um pouco da característica dos dois primeiros filmes, apesar da presença dele ser bem massa. Eu vou dizer que eu até entendo e concordo com o Matheus disse, que o Super-Homem realmente sairia um pouco do que o Nolan criou. O impressionante é que eu estava lendo esse e-mail antes aqui, e cara, a gente conversou sobre isso essa semana. Ah, é? Ele continua aqui. Andei pensando um personagem que acho que ia ficar muito maneiro no terceiro filme. O personagem é, e eu já concordo de antemão, o Charada. Olha aí. Mas calma aí, nada de pensar no Jim Carrey ou qualquer outro Charada que tenha visto por aí. Depois de ouvir o que vocês falaram sobre o personagem assim passado e coisa tal, que o Marabate falou do Coringa, o Charada, como um serial killer tão maluco como o Coringa, viria a calhar no próximo filme. Imagine um maluco do nível do Seven, Jogos Mortais ou Silêncio dos Inocentes, aterrorizando Gotham. Claro que não precisa ser a sangria que é Jogos Mortais, mas acho que ia ficar bem massa. Mas eu acho que é isso mesmo que vai acontecer, sabia? O que eu acho que ia ser maneiro, essa ideia do serial killer é perfeita pro Charada, sabe? Uhum. Mas o que eu acho que ia ser maneiro é que se ele fosse... Tem que ser, na verdade, ele tem que ser uma espécie de serial killer zodíaco. Ah. É, porque o Charada deixa as pistas, né? Isso, exatamente. E o Zodíaco também deixava, então tinha que ser um cara que, sabe, deixa alguma pista que revela o crime, que deixa o Batman maluco. Ia ser um filme também foda, porque ia mostrar todo esse lado detetive do Batman. É, com certeza, com certeza. Eu vou te falar que pode ser um bom filme. Porque a gente tava muito assim, o que pode superar? E a gente vê na nossa cabeça. A única coisa que pode superar esse Coringa é o Super-Homem, assim, pra explodir a cabeça dos nerds. Mas o Nolan, que é um cara que sempre faz todo mundo calar a boca, né? É verdade. Pode muito bem fazer um mega filme aí com o Charada. Aliás, o que tá me lembrando, essa semana tá conversando com o Forlani, do Omelete, e ele falou não, que... Não, ele é nosso inimigo, não pode falar isso. Hã? Tô maluco, pô. Eu tava falando com o Forlani, ele falou que o melhor vilão pro Batman pegar no terceiro filme seria o Ben do Lost. Ah, caralho, isso é foda. O Batman ia apanhar pra caralho aquele stick dele, hein, cara. Caraca, Zagão, olha aí o Michael Emerson, Ben do Lost como Charada. Porra. Cara, que coisa assustadora, cara. Que pariu, fudeu. Agora eu vou ficar com isso na cabeça 3 anos. I always have a plan, Batman. Porra. Que pariu. Ah, não, cara. Agora eu não vou aceitar outro. Cara, vamos começar a mandar os e-mails agora. Agora, para o Warner, pelo amor de Deus. Nolan@gmail.com. Muito bem, vamos lembrar, crianças, que antes que todo mundo esperneie, temos grandes desenhos dos anos 80 que temos Nerdcasts inteiros pra eles, que Caverna do Dragão, Tartarugas Ninja e Transformers. Então procure aí na categoria de animações e tal que você vai achar esse Nerdcast. Então a gente não vai comentar aqui, certo? É mesmo, né? Vocês fizeram Nerdcast sobre Tartarugas Ninja. Oh, sensacional. Oh. Tava faltando o assunto mesmo, né? Que pariu, cara. Não, porra, tava estranho o filme das tartarugas, vale a pena falar. Foi bom. É, de Speed Racer ninguém falou, né, cara? Desejo ação e aventura, vamos continuar, cara. Então por que não entrar com Comandos em Ação logo de uma vez? Comandos em Ação é irado, cara. Vai ter um filme agora, né? Pô, excelente. É. Quer dizer, vou dar se quem puder. Cara, o Snake Eyes certamente vai ser foda, né? Não tem como errar, né, cara? Roupa sei, preta, acabou. Cara, não precisa de expressão, é um personagem sem expressão, cara. É tranquilo. Que isso, os olhos deles diziam muita coisa. Mas em contraponto, temos o Dennis Quaid aí. Isso aqui é o problema. O Dennis Quaid é o General Hawk. Jesus Cristo, o mundo tá perdido mesmo. O cara já caçou dragão, engravidou alienígena. Puta merda. Quando chegou aqui o desenho de comunicação, nós, crianças dos anos 80, já tínhamos nossas pequenas coleções, certo? É verdade. Foi antes, né? Foi como ver os nossos brinquedos viverem, né, cara? É verdade. Foi uma grande emoção ver o G.I. Joe, o Destro, falando com aquela voz. Mas eu vou te falar que nesse desenho, os vilões eram bem mais legais. Tinha uma gangue dos vilões que eram fodidos, que eram os mercenários. O chefe era o Zartan. Ele tinha... Acho que eu lembro. Ele era meio camaleão, não era? Isso, é. Mas ele não podia ficar de dia, uma parada assim, né? Era irado esse personagem. Ele tinha a cara igual do Jenny Simons, do Kiss. É verdade. No Comando em Ação tinha uma parada muito maneira, que eles usavam uma arma de laser, né? Uhum. Os bonzinhos, o laser era vermelho e os cobras eram azul laser. Azul. Pra não confundir, né? É claro. E era um primeiro... É um desenho de guerra, uma guerra que ninguém morre, né, cara? Pô, impressionante. Né? Uma guerra que é o problemão porque quem mais acerta ou detona os inimigos é que tem que arcar com o maior campo de prisioneiros, né, cara? Porque o avião explode e sempre tem um cara caindo de paraquedas. É impressionante, cara. Essa cena é clássica, cara. Era uma guerra realmente que só se destruía equipamento, né, cara? Ninguém avançava território. É verdade, né, cara? Ficava naquela punheta eterna, né? O que os cobras queriam também era meio impossível, né? Conquistar o mundo. Aí eles conquistavam um pedacinho, perdiam um pedacinho. Mas um pedacinho, perdiam um pedacinho. Se eles fossem menos ambiciosos e quisessem só 24 territórios, né, cara? Tivemos Rambo, que a gente até comentou no Nerdcast de Rambo, né? Uhum. Espetacular. Rambo e a Força da Liberdade, alguma coisa assim, não era? Tinha o desenho do Conan também, que o Conan era o Rambo, né? Ah, sim! Era igualzinho! Igual, mesmo personagem. Que pariu, cara. O Rambo descolou aquela galera, né? A garota asiática de amarelo, né? Não, o cara que vestia amarelo. Era o time da Benetton, né? Isso, United Colors. Eu me lembro de duas coisas desse desenho. Uma que ele usava um agasalho com as mangas cortadas, brancas e com capuz. Exato. Isso. Eu usei durante um tempo. E que todo desenho ele guardava a faca na bota, amarrava o lencinho na testa. Era tipo o espinafre dele, né? É, era o espinafre. Quando ele amarrava a faixa na testa, você... Puta, fudeu. Agora já era. Agora veja bem, você tem aí Comandos em Ação, Robocop, Rambo. Comandos em Ação é um desenho de guerra. Certo. O Robocop, o filme é uma carnificina sem parar. Exato. Porra, cara. A gente foi ver Batman e aí as portuguesas achou violentíssimo pra criança, que era, né? Aham. Uhum. Mas criança, eu falei, cara, você tá brincando, eu vi Robocop quando era criança, cara. Eu também, cara. É trauma de infância. Porra, o Robocop é aquela cena do cara derretido indo pra cima do carro. Nossa, pode ser. Puta que pariu, cara. Me fala um negócio, cara. Rambo 2 eu vi no cinema. A missão. Até hoje, quando eu vou na Floresta da Tijuca, eu tenho flashes assim. Do Rambo acertando uma flechada na testa do Vietcong lá, cara. Eu não posso ficar em lugares com muitas árvores, não. Começa a ter flash. Não, Robocop teve uma época que era mó febre, tinha álbum de figurinha, cara. Me faz entender isso, só na década de 80 mesmo. O cara me faz um filme com censura de 18 anos, violentíssimo, e nasce 1 milhão de produtos para crianças em volta disso, cara. Como é que pode isso? É como se fosse um desenho, sabe, Madrugada dos Mortos hoje, sabe, do Zack Snyder. Sabe, nenhum zumbi morre, né, eles atiram com pistola d'água no zumbi, sabe. Cara, era uma outra época, cara, mais ingênua, né. É uma loucura, cara. O Robocop, sabe o que eu nunca me conformei, cara? Era um robô daquele naipe, que era maneiríssimo, né? Porra. Usar chinelo Rider, cara. Eu achava isso terrível. Seguindo a linha de desenhos de filme, temos também os Caça-Fantasmas. Pô, eu adorava o desenho dos Caça-Fantasmas. fantasmas, cara. Qual dele? Não, então, o do dois, filme. Os dois, eu gostava dos dois. Calma, primeiro do filme. Exploraram o Geleia, né, como personagem. O Geleia que faz uma aparição só, né, comendo salsicha no filme, né? Exato. Isso. De repente virou o foi... mais legal, né? É porque foi o único do filme que eles não destruíram, né, cara? Automaticamente no desenho você entende que eles gostaram do fantasma, né? Pô. Mas é engraçado que não, o desenho, óbvio, não tinha afeição de nenhum dos atores do filme, né? A coisa de direitos aí e tal. E eu lembro que o desenho, chegou uma época que o desenho tava muito mais na minha memória do que o filme. Então quando eu revi o filme, eu fiquei meio, porra, mas... O Geleia não é amigo deles? Quem são esses caras? O Ray não é baixinho e gordinho, né? Exato, né, cara? Era... Eu sempre achei que o Dan Aykroyd fosse baixinho. Ah. Juro por Deus. Ele é alto pra cacete. Ele é alto pra cacete, eu sempre achei que ele era baixinho por causa do Caça Fantasma, do desenho. Eu tinha dúvida em quem era quem, sabe? O Egon eu sabia que era o Egon. Mas eu não sabia quem é. Por que esse gordinho no filme? Não tem, sabe? Sabe que o Pete é mó magrelo e é o Bill Murray, cara. Exato! Mas sabe o que eu não entendi? Era aquele cabelo que era um tubo na cabeça do cara. Que merda é aquela, cara? Aquilo é uma maldição? Alguma coisa assim, cara? Que os fantasmas votaram nele, cara? Era tipo o cabelo do Quinto Elemento lá, o Super Green. O Super Green. Isso é mesmo. Temos também os Ghostbusters, os caça-fantasmas genéricos do SBT, cara. Que era genial. E eu nunca consegui entender esse desenho. Um dos personagens era um macaco daquela loja Opção, cara. Que porra. Tinha um gorila de chapéu de Indiana Jones, a máquina fotográfica no... Que pariu, cara, que pescoço. Merda, cara. Não, eram dois caras e o gorila, né? Eu tava aí, doidão, tá, cara. O telefone em forma de caveirinha e tinha um vilão que era um caveroide lá e tinha um C3PO de subalterno, de caveirinha dourada. Cara, esse desenho era ruim pra caralho, cara. Era muito ruim. Você acabou de falar que gostava, pô. Ai, cara, não tinha sentido nenhum essa merda, cara. O macaco falava? Não sei, cara. Eu acho que não. O macaco usava bermuda, eu lembro disso. É isso. É, pô. De turista, né? A maior loucura é ter o mesmo nome, cara. Ghostbusters, exatamente igual. Assim, registraram no mesmo dia? Eu acho que o Ghostbusters genérico era junto e o outro era separado. Puta que Tândaro Bárbaro também, que a galera adora. Eu adorava Tândaro Bárbaro, cara. Então não veja de novo, não veja. Não, não. Cara, eu achava foda, caralho. E é o Ucla, vamos! O que era o Ucla, brother? O que era o Ucla? Cara, era um mutante, né? Era um mutante. É um Uki misturado com Vampeta. É uma mistura de capeta com vampiro, né? O Vampeta. Sim. É porque, olha só, o Tândaro, o Bárbaro, ele era 2000 anos no futuro. Era uma terra pós-apocalíptica. Exato, era um desenho pós-apocalíptico, cara. E aí a terra tava toda selvagem, com magos e tecnologia, e lightsabers, escudos de madeira. E tu vê que o lightsaber não sai de moda, né, meu amigo? Não sai, cara. É, o lightsaber do Tândaro Bárbaro é uma bastard saber, né, cara? É, muito louco, né, cara? Uma Brode. Não, é Brode Light. Light Brode. Light Brode. Eu aposto que esse desenho nasceu assim, cara, e se tivesse um bárbaro de lightsaber? O cara ficou maluco, o cara falou assim... Se a gente pegar tudo que faz sucesso, a gente pega Conan, pega Star Wars, pega Futuro, pega, sei lá, e junta tudo no curso. O Thunder era maneiro porque ele era um bárbaro que usava pelúcia como He-Man. Exato. Né? É. Numa terra pós-apocalíptica, mas ele tinha a franjinha e o cabelinho Chanel, cara. O dele não era tanga de pelúcia, era corpete, né? Era corpete, corpete pra fora. De pelúcia. Pegava os seios, né? Sabe o que era bizarro no Thunder, o bárbaro? Sempre que eles tinham que se separar por algum motivo, né, uma encruzilhada ou o que seja, ia o Thunder e o Bucla pro lado e mandava a gel sozinha pelo outro, cara. Ai, meu Deus. É isso que vem. Combined, I am Captain Planet. Capitão Planeta, por que não? Pula essa p*** direto. Cara, eu tenho uma coisa pra falar sobre o Capitão Planeta, cara. Ah, lá vem, eu sabia. Então, olha só, eu via porque tinha os poderes que eu gostava, o poder do fogo, o poder da terra. Você pediu aqui, saiu do coração, tu gostava mas, do poder do fogo. Não, óbvio, todo mundo odiava, mas tinha um problema. Esse desenho tinha aquela merda do politicamente correto. Eles tentavam fazer a gente se atrair pra essa historinha de ecologia, fazendo um super-herói, um negócio assim. E os vilões, sabe, que sempre queriam, né, sujar a terra, botar lixo na... Pariu, né, cara? Sabe o que seria maneiro? Se fizesse uma versão atual do Capitão Planeta, ele, sei lá, tentando matar o George Bush. Ou indo lá lutar na China, cara. Porra, cara, agora... Faz uma versão nova do Capitão Planeta, que ele, na verdade, é o Al Gore. Exato. Sempre tinha liçãozinha de moral no final, né? Desenho dos anos 80 tem que ter liçãozinha de moral no final. Eu acho que esse desenho não é anos 80. Não, já é mais, já é mais. Eu acho que deve ser por causa da Eco 92, aquela época que começou a ficar na moda. Não, cara, não sei não. Quando eles falavam a lourinha que tinha o poder do vento lá, do ar, eles falavam que ela era da União Soviética. Da União Soviética, fulana. É, rapaz. Eu até vi uma sacanagem com isso, com essas coisas de politicamente correto no Padrinhos Mágicos. E alguém manda o garoto ver um desenho daqueles politicamente corretos. Aí ele fala assim, bom, tá bom, vou tentar ver. Aí você só escuta assim vindo da televisão. E agora vamos tentar salvar a floresta tropical cantando esse rap ecológico. Ele, tudo bem, isso é chato pra caralho. Eu desligo, sabe? É horrível, esses desenhos eram um saco mesmo, cara. Os super amigos! Ah, tá que pariu, cara! Cara, olha só, durante muito tempo eu achava que os heróis eram só aquilo. Eu não tava nem aí pra revista em quadrinhos, eu achava que era aquilo. Batman, Super-Homem, Super Gêmeos, Manitou, Dinoshock, Chefe Apache. Quando eu descobri que esses personagens não existem, cara, foi um choque absurdo. Ah, ele diz, como assim não existe? Existem os quadrinhos. Não, existe. Não tem quadrinhos do Super Gêmeos? Sim, pois não, é. Não, eles não existem os quadrinhos, cara. Isso, o Chefe Apache, cara. O Chefe Apache era demais, cara. Não, eu sei, eles não existem nos quadrinhos, mas eles existem lá nos Super Amigos, ué. Qual é o nome daquele super amigo que era meio cubano, que virava choque? É o Dourado. Não, é o Dourado, é outro. Qual é o Dourado? É o Dourado que tinha uma capinha vermelha. Ah, não. Esse é mexicano. Devia estar ilegal, ó. O único que existe desses diferentes nos quadrinhos é o Vulcão Negro, né? Que é o Raio Negro. Eu acho que é esse cara aí mesmo. Eu lembro que tinha uma apresentação dos Super Amigos que ele tinha só os personagens da DC, que era o Super-Homem, Mulher Maravilha, Batman, Robin, Aquaman e Super Gêmeo. Só tinha ele, não tinha o Chefe Apache lá, não tinha mais ninguém. É, foi entrando depois, né, os personagens. No começo eram poucos mesmo. Não, e teve uma época que era só os Super Gêmeos e o Glick. O Glick, sim. E às vezes eles ajudavam o Batman e o Robin, só. É, os Super Gêmeos eram muito maneiro, né, cara? Um tinha o poder de se transformar em animais rosas, né? Era ela. E o cara tinha o poder de se transformar em H2O, qualquer estágio que ele esteja, né? No sólido, líquido ou gasoso. O mais interessante é, ele só podia se transformar em água, mas ele se transformava em balde de gelo. Não, ele era um balde de gelo com água dentro. Isso. Olha, tem desenhos aqui. Essa é a mamata do personagem, cara. Essa é a mamata do personagem. Ele queria, sei lá, virar uma espingarda, ele virou uma espingarda de gelo. Ele era vacilão. Perfeito. Eu não entendia por que, que a Mulher Maravilha tava no mesmo grupo do Super-Homem e do Batman, ficava andando com o Aquaman, cara. E ela acabou de trapar. Não, eu não entendia depois, que eu não entendia por que ela precisava da porra do jato invisível, porque a Mulher Maravilha voa. É, voa? Voa, cara! Eles é porque que... assim ela dá carona pro Aquaman, cara. Quando eu tava já burro, adolescente, já, como assim como assim a Mulher Maravilha voa? Porque era o super amigo que tinha botado na minha cabeça que ela tinha o porra do jato invisível. Teve um episódio do Super Amigos que eu achei muito sinistro, cara, que era, tinha um vampiro, lembra desse? Ah, não. Que eles eram vampirizados e aí eles ficavam ali. Ah, o uniforme deles ficava cinza. Era um vampiro bem zumbi, né? Mas o mais legal dos vilões do Super Amigos era o Mitsuplik. Pô, Mitsuplik era sinistro. Eu achava muito sinistro, cara, esse personagem. Porque era sempre um desafio. Ele era tipo o Juca Chaves, assim, com um chapéuzinho. Exatamente. A única maneira de, né, fuder o Vitor Suplica era fazer ele dizer o nome dele ao contrário, não era isso? Cara, o que é impossível, né? Assim, é impossível, cara. Se o cara. Eu não quero falar ao contrário. Não fala, cara. Mas o Super-Homem e o Batman sempre faziam filha da p*** falar. Era sempre ler esse bilhete aqui, né, no final. Era o Juca Chaves com a cara cheia, né, velho? Cair nesse top. Devia estar muito bêbado, cara. Tinha também aquela liga dos super-vilões, né? Qual era o nome? Ah, verdade. Legião do Mal. Legião do Mal. É, Legião do Mal, isso aí. A sede deles era um capacete do Darth Vader no pântano. Exatamente. Esses vilões aí tinham uns vilões muito esquisitos, né, velho? Tinha um que era um mongol gigante, né? É o Solomon Grundy. Solomon Grundy. É, isso aí. Tinha o Brainiac, tinha o Sinestro. Ó. Manta Negra. Uma galera. Tinha. A Raia Negra e Bizarro. E o Lex Luthor comandando a galera. Uma roupa muito louca, né, cara? É uma gola roxa gigante, né, com uma parada verde. Tinha o Coringa também? Não tinha. O Coringa não se mistura, né, cara? Eu comprei uma vez a camisa do Super-Homem. Aí um amigo meu que o Zagal adora, ele achou sensacional que as meninas passavam e falavam assim: olha o Super-Homem. Aí ele comprou uma camisa igual. Aí ele foi pra rua, a menina fala: bizarro. Temos os desenhos de carros, né? A galera que veio na onda do Speed Racer, né? Tentar refazer o Speed Racer. Tinha o grande Pole Position, rapaz. Era tipo um casal de irmãos e ele tinha um... Caraca, eu adorava ele esse Ele falava desenho. Assim, vocês como seus pais agora fazem parte da companhia, da fraternidade dos Pole Positions. Era aí, passava na Mara Maravilha, né, cara? Era. E aí eles tinham os carros computadorizados, né, que falavam com eles e um voava, outro ia na água e essas coisas. O carro do cara era azul, maneiríssimo, todo futurístico, né? É. E o da garota era meio boring o carro dela. Não, era mais outro style, tipo assim. Mas o carro dela voava, ou os dois voavam. Voava as rodas, elas viravam pra dentro e aí faziam um negocinho de ar. É, eles... irado. Tinha outro que era o grande Mask. Isso eu não lembro. Ah, cara, olha só, Mask, pilotos com capacetes bizarros que desciam nas suas cabeças. E os carros deles tinham habilidades especiais. Tinha um Jeep que abria e saía uma lancha do Jeep. Olha, acho que eu lembro. Lembra disso? Era uma coisa meio Transformers. Tinha um, tinha a moto virava um helicóptero, sabe? Era sempre assim, eles tinham sempre. Mas o esquema era o capacete, né? O capacete. Isso, a Mask. Quando baixava o capacete, era que eles iam botar pra fora. Lembra de um desenho que era um, passava na, no programa do Fofão? Cara que virava um carro vermelho. Puta, lembro. Caraca, meu Deus, tantos. Cara, esse desenho me destruía muito, cara. Flashback, meu Deus. Me destruía porque eu tava imaginando a dor que era virar um carro. Porque não era bonita a transformação, sabe qual é? Era sinistro mesmo, cara. Era sinistro, ele ia largando e ficando vermelho. Caraca, tem dois mundos na porra. Era o meu sonho virar um carro, cara. Meu sonho, cara. Brincava muito desse desenho. Eu virava o carro. Eu não consigo me... Ainda bem que eu nunca me olhei no espelho ou eu tentando fazer a transformação. O que você fazia quando você virava um carro? Cara, eu não sei. Eu deitava no chão, esticava os braços, alguma coisa assim, cara. Não devia ser bonito. Devia ser uma coisa muito Star Wars Kids, sabe? Ainda bem que ninguém nunca provou. Tinha os desenhos engraçadinhos também, obviamente, Looney Tunes, não precisa nem comentar, né, cara? Pernalonga, Patolino, Hortelino, Frangolino, Frajola, Papaléguas, né, os cara? Os desenhos mais violentos da história. Porra, cara, era muita porrada. Cara, eu acho que só Tom e Jerry é mais violento que isso, cara. Era muita porrada os desenhos da Warner, cara, muita. Não, mas Tom e Jerry, cara, era paulada de pá na cara, cara, deve doer isso. Imagina, você tá correndo atrás de alguma coisa... Não é correndo assim, maratona. Tu tá correndo mesmo, com pique, já não tá nem olhando pros lados. E aí alguém estoura uma pá na tua cara. Cara, sabe, você deve ver tudo branco daquele flash, sabe? Aham. Uhum. Tu desliga. Mas o Tom Jerry tem várias fases e a única que presta é a fase do Hanna-Barbera. Quando o William Hanna e Joseph Barbera... Não é uma mulher chamada Hanna-Barbera, por favor. E era uma obra de arte. Porque não só era uma, sabe, animação que dá pé na bunda de qualquer animação moderna, mas, cara, o desenho era todo sincronizado com orquestra depois, né, cara? Que trabalho que era o Tom Jerry. É uma coisa muito preciosa em questão de desenho animado. É muito foda. Eu acho, tecnicamente, assim, só pecava um pouco no plano de fundo. Você acha? É, porque eles saíam correndo e era sempre a mesma quadra. Ah, cara, que passava, mas isso, né? É a técnica mais velha da animação, né, cara? Você vai ver mil portas iguais, mil sofás. O desenho da Warner que eu achava que uma inteligência fenomenal era o Papa Léguas, cara. Porque era muita criatividade que eles tinham pra fazer aquelas armadilhas, cara. E é engraçado até hoje, cara, na boa. Ver o Coyote pintar um túnel e o Papa Léguas não passar pelo túnel, ele vai lá olhar e ver um caminhão gigante. As quedas dele nos abismos, você só via fumaça. Ah, a queda é um clássico, cara, já, né, cara? Deixa eu te falar que o Coyote é muito burro, brother. Porra! Não, ele podia ganhar muita grana, cara, só de indenização com a Acme. Ele comprava quantos bibis ele quisesse, cara. Pois é, pois é. Fazia um restaurante só de galo da Campina. Mas é que aquilo era uma questão de honra. Ele já tava cego pelo orgulho dele. Pelo ódio, orgulho. Pelo ódio. Mas o Looney Tunes, ele não é bem dos anos 80 também. Que é dos anos 80 é o Tiny Tunes, né? Ah, sim. É, os pequenos. Que o Patolino criança é mais afetado que o velho. Black Duck é um personagem espetacular, cara. Parabéns, cara. Os caras conseguiram fazer uma versão jovem que é aquela coisa galhofa. Mas, cara, o episódio dele jogando as coisas na privada... Ah, Marquinho foi embora! Marquinho, nem te pegue o boneco! Caraca, cara, de você se explodir de rir, cara. É sensacional. E quando ele tenta ser engraçado pro Presuntinho? Que ganha quem é o mais engraçado quando o Presuntinho soltar leite pelo nariz. Ah, porra! Aí fica o Perninha e o Plucky Duck. Plucky Duck dava de 10 a 0 em qualquer outro daqueles, pô, cara. Muito bom, cara. Só que eu nunca vi ele sem bico, velho. É verdade. É porque o bico do Patolino girava na cabeça, né, cara? Tem um spin-off, né, que são os Animaniacs. Ah, é, era Animaniacs muito bom. Era bacana, era legal. Eu lembro que eles tiveram um mega episódio que era aquele do Reino das Bigornas, lembra? Muito bom. Tinha dois reinos, né, e o Reino das Bigornas, eles chegam e o duque do reino oposto quer fazer guerra, quer conquistar, né, esse reino. Os caras acabam usando a arma secreta que era o hino nacional deles. Entrava um cara desses cantores anos 40. Adeus, meu amor. Adeus, meu amor. E todo mundo começava a dormir, né? Vou partir, meu amor. E todo mundo dormia, era sensacional, viu? Nesse Animaniacs que surgiu o Olá Enfermeira, né? Olá, cara? Enfermeira, porra, cara, isso é sensacional. Freakazoid também era meio que um... Era da mesma época, né? É, Freakazoid entrava nos anos 90 agora, né? Com o nosso querido Guilherme Briggs. Não precisamos nem falar, ouço o Nerdcast 94. Tínhamos a Colmeia, com aquela historinha de sempre, né? A Colmeia é um clássico, uma parada que tem em todo lugar, boneco, não sei o que, mas é um porre, né? Cara... É olha aquele só. Negócio de ser o Gualda o tempo inteiro e... Cara... O que o Zé Colmeia valeu foi uma sacanagem que fizeram no Família da Pesada, o Peter Griffin. Ele chega pelo Zé Colmeia, vamos roubar essa cesta de piquenique? Aí ele sai do mato, pega o Zé Colmeia na gravata, sabe? Dá uma facada nele e fica... chega no ouvido dele falando... Aí ele bota o Zé Colmeia, o catatau tá assim, atônito, ele fala assim... Fala pra todo mundo quem manda nesse parque agora. Que sensacional. Como é que chamava aquele desenho da Turma do Zé Comé que eles pegavam uma arca voadora? Ah, caraca, desenho maluco da arca voadora. A Turma do Zé Comé. Zé Comé e sua turma, não é isso? Não, a Turma do Zé Comé. Que tinha o Pepe Legal, o Peter Potamus. Caraca, o Pepe Legal eu achava muito maneiro, cara, quando ele tava o Cabong. É, o Cabong. Os caras, eles não tinham mais o que fazer pra agredir. Eles já tinham batido as pessoas com piano, com bigorna, com pá. E aí, cara, vamos pegar um cara que vai arrebentar um violão nas pessoas, cara. Não é só o violão. Ele arranja uma corda pendurada, sabe lá Deus aonde, né, cara? Uhum. E aí ele vem de longe. Caralho! Caralho! Mas sabe que o El Cabong foi um divisor de águas na vida do Pepe Legal, né? Que era chatinho, né? Ele é um xerife que não tem arma, não tem porcaria nenhuma. Olha só, quem quiser viver nessa nostalgia, cara, compre agora na Nestor El Cabong, dando uma violada na cabeça. Olha aí, tem lá o bonequinho, vai lá na Nestor agora, procura pro Hanna Barbera, você vai ver, cara. É foda demais. Nessa mesma galera do Zé Colmeia tinha uma versão espacial, né? Que era uma espécie de corrida maluca do Zé Colmeia. Então, o Zé Colmeia aparece em vários. Que ele tinha essa turma do Zé Colmeia, tinha a corrida espacial, que o Capitão Guapo virava o Trambique. Era o contrário. Agora, o Trambique virava o Capitão Guapo, né, cara? É, tudo faz. O cara que é maneiro, gente boa, bonitão, vai virar um escroto pra quê, cara? Vocês lembram do Catatal dessa corrida espacial? Não. Era um assistente do Zé Colmeia, só que não era. Porra, o Catatal. Era, inteira, né, eu não lembro o nome dele, mas era um esquisito fora, cara. Um urso que tinha o cabelo arrepiado. Ah, cara, que falava assim, Zé Colmeia! Não, que falava assim é o Pato Quark, amigo do Dom Pichote. O que eu acho estranho da turma do Zé Colmeia são as cores, brother. O Dom Pichote, que eu não sei qual é o nome dele em inglês, mas Dom Pichote que não pode ser, né, cara? Dom Pichote era um cachorro azul. Isso. O Leão da Montanha era rosa. Com a pantera cor de rosa, né? Exato. Leão da Montanha era o Saída pela Esquerda, não era? É, esse isso mesmo. E o Dom Pichote é quem ficava cantando aquela musiquinha insuportável, né, cara? Ó, oh, querida, ó, oh, querida. Querida Clementina. Caraca, insuportável. Tinha o Oli, né, o jacaré, que era o Lima Duarte que fazia a voz. Ah, o Lima Duarte fazia mil vozes aí. Fazia a voz do Manda-Chuva também, né? O Drupi era dessa galera também? Não, o Drupi não. O Drupi era maneiro. O cachorro branco que ficava seguindo os caras, ganhava pelo cansaço. Todo lugar que os caras iam, fugiam, ia pro Japão, encontrava o Drupi lá. Caraca, o Drupi, cara! Agora sim, que era, tinha um lobo, né, que era o inimigo, né, deles, ia fugindo do Drupi, sei lá, entrava no apartamento, ai, consegui escapar, abri a geladeira, tava o Drupi dentro da geladeira. Terror absoluto. Teve um desenho que eles entregam por que o Drupi consegue se locomover nessa velocidade, cara. Ah, é? São milhares de Drupis. Porra. Pode crer. Cara, Manda-Chuva era irado. Era uma gangue, cara. Gangue de gatos. A ideia do desenho. De malandros. Era uma gangue de malandros que viviam na rua. Era demais, cara. É, cara. Tinha o imigrante. Tinha o Batatinha, lembra do Batatinha? Batatinha era ingênuo, né? E ele era garçom, né, cara? Que usava aquela roupa de garçom. É, já o Manda-Chuva era o carioca da Lapa ali. Ah, era o malandraço, né, cara? É, tinha outro que era imigrante que falava assim. Acho que é o gênio. Ele falava assim, com esse sotaque lá do Nordeste. Esse não usava gola rolê? Não, gola rolê é o que falava meio francês, afrancesado. Era isso mesmo. Sabe quando você pergunta pra uma pessoa assim, do nada, quais são as sete maravilhas do mundo, os sete pecados capitais, sete anões, sempre fica faltando um? Ninguém lembra sempre do nome de todos os amigos do Manda-Chuva, cara. Sempre esquece. Eu não lembro o nome de nenhum, cara. Só lembro do Batatinha. Pela música, vamos falar dos Mestres do Universo e He-Man. O desenho que, assim, não foi tão bom pra mim. Não foi tão bom quanto Thundercats. Mas merece muita atenção porque foi muito, muito clássico. Tem muito o que falar do He-Man e She-Ra, né, cara? Tudo que é novo, você, pô, vamos ver qual é dessa parada, né? E a princípio era, né? Pô, maneiro. Não, era de fato. Eu adorava. Muito bom. Aí a Globo lançou logo em seguida o álbum de figurinhas e caralho. Trovão na capa do álbum, vou ter que fazer essa merda. Nego era foda, cara. Nego ia na porta do colégio e dava de graça pacote de figurinha pra tu ficar maluco, viciado e querer Opa. Lógico, né, cara? A primeira dose é de graça. É assim que traficante faz, cara. Com certeza. Que no começo era só história em quadrinhos, né? Que vinha junto com os bonecos. Cada boneco vinha com uma revistinha em quadrinhos. Olha só, com uma história do personagem. Muito bom, cara. As vendas não foram muito boas, aí eles criaram o desenho. Tá vendo? É uma época, hoje em dia, tem que ser muito bom pra você fazer um desenho. Nessa época, assim, e as vendas dos quadrinhos não tão boas? Toma aqui uma tonelada de dólares, faça um desenho. E aí, quer dizer, funcionou. O desenho teve duas temporadas de 65 episódios cada, de 1983 a 85. E depois teve vários outros He-Mans, né? Hoje em dia, se você olhar a Xuxa, você vê Xuxa, tá passando He-Man. He-Man era uma coisa meio medieval futurística, só que teve um He-Man mais futurístico, mais tecnológico, que era meio magrinho. Que eram magrinho. As novas aventuras do He-Man. Isso. E agora tem um He-Man remake do bem do estilo do original, antigo. E eu acho muito maneiro, cara. Já teve quatro He-Mans de desenho e o do Dolph Lundgren no cinema, né? Dolph Lundgren. Não. Dolph Lundgren. Não existiu esse filme. Não. Cara, aquilo não é He-Man, cara. Não é He-Man. É que nossa, cara, uma putaria. A maior decepção da minha vida, né? Foi ver o He-Man, Eternia, Mentor, Esqueleto, essa galera toda. E não Tila. Vi nada disso, a Tila. Fui ver o cara puxar a espada pra se transformar e, sabe, não aconteceu nada disso. Veio o Dolph Lundgren pra Terra. Pra tocar teclado. Ele veio pro Rio de Janeiro passar o carnaval no Escala Gay de Fio Dental, meu irmão. Pode escrever. Abraçado com o Otávio Mesquita, cara. He-Man, cara, era marcou a época, né? Era muito bom. Era uma coisa meio medieval, meio fantasia total, né? Era tecnologia com... coisa antiga, né? Que nem Thundercats era um pouco assim também, né? Mas... Agora, tem umas paradas bem esquisitas, né? Primeiro, o símbolo do Vasco, né? Isso já é estranhíssimo, né, cara? A péssima ideia de botar um bandeirão do He-Man de bigodão de português. É o mentor. Vocês repararam que quando o He-Man ou qualquer um tava correndo, caía e dava um rolamento, era a mesma cena? Sim, claro. Isso é... Ele podia estar correndo no meio do deserto quando o rolamento estava na selva. Era uma merda, cara, isso. Não, claro que não. Não, presta atenção. Eles tinham as animações prontas, né, cara? Dele correndo, dele virando, olhando pro lado com os troncos, sabe? Com braços abertos e olhando pro lado. Ele corria tudo assado, né, cara? Dele correndo, dele botando a espada de uma mão pra outra. Eram os mesmos frames de animação, só mudava o fundo, né, cara? Aquela sunga de pelúcia devia assar pra caramba mesmo, velho. Que a pinicar, cara. Sunga de pelúcia. Um morenão de cabelo laranja e de sunga de pelúcia. O Adam era a bichinha rosa. Uh-huh. Aí quando ele virava He-Man, ele pegava um bronzeamento artificial. Né? O He-Man era o príncipe Adam no carnaval. É isso aí. Exatamente. Na banda de Ipanema, né, cara? Se liga. Será que ele tinha marquinha, cara? Açúcar? Canela daqui de hoje, cara. Olha só, cara. Então quando ele ia no Baligal AG, uhum, e botava o fio dental, ficava uma coisa muito estranha, cara. Bunda branca, né? Outra coisa do He-Man, aquela sunguinha dele de pelúcia, era tipo a sacolinha do Gato Félix, né? Ah, saía de tudo lá dentro. Caraca, meu irmão. Aquele volume lá, ele não devia ter... Tá ligado? Uma vez ele foi jogar uma corda. Caraca, a famosa corda, cara. Ele foi jogar uma corda com um gancho, aquele grappling hook, né? Exatamente. Foi jogar na lua pra puxar a lua. Não foi isso. É o pior, não é puxar a corda da sunga, é um gancho. Ele tira de dentro da calça, da sunga, e joga. E a corda vai até a lua. Quando ele puxa e solta a corda arrebenta, começa a cair corda. É tanta corda que soterra aqui. Ele tava dentro da sunga, brother. Ah, espetacular, cara. Muito bom. O He-Man, ele puxa a lua com uma facilidade absurda, né? É. Ele faz aquele gemido dele. Ele ia atacar agora... alguma coisa, era assim, né? Ele levantava... Pra atacar pedra era um sofrimento, cara. Era mais tranquilo pra ele puxar a lua e levantar o castelo de Grayskull do que tacar uma pedra. É verdade. Toda vez que falam de He-Man, sabe do que eu lembro? Trem da Alegria, cara. O que os esqueleto queria, cara, da vida? Ele queria o trono? Ele queria conquistar o reino? Ele queria entrar no castelo de Grayskull. Era pra fazer sim, o verdade. Quê? Ah, não, na verdade, olha só. Tinha um ódio da feiticeira mortal, né? Porque feiticeira, na verdade, era aquela parada que o Azaghal e eu falamos, né? É a lábia. A mulher fala tanto que ela é poderosa que o nego acredita, né, cara? Porque a feiticeira lançava qualquer magia e caía no chão desmaiada, né, cara? Porque pro Rimi mesmo, ela deu uma espada, um jet bronze e acabou, então, cara. Não, mas é isso, cara. Essa mulher não tem... Você fala pra você, feiticeira só é poderosíssima no castelo de Grayskull. Mas ela não é porra nenhuma, porque ela precisou dar uma espada pra um leão de chácara cuidar dela, daquela porra daquele castelo. É isso que o He-Man é, maluco. Um leão de chácara do cacete. Ela, toma aí essa espada, fica poderoso. Mas sempre que eu chamar, vem. E ele tinha que ir lá defender o castelo de Grayskull, né? E ela é mãe da Tila. Ela é mãe da Tila com o mentor. Caraca! Ela é mãe da Tila, ela é safada. Mentor deu um chefe na medicina. Não, mentor não é pai da Tila. É? Pai é adotivo. Pai adotivo? É. Quando eu tava na faculdade, eu tinha uma banda que chamava Discípulos de Assis e Vagina Albina Band, que tocava uma música que a gente tinha feito que era Mentor não é pai da Tila. Quem é o pai da Tila, então, o esqueleto? Não sei, nunca se falou. E o He-Man tem aquela síndrome, né, aquele troço de super-homem, né? Que o cara só fica bronzeado, ninguém reconhece. Ah, não, ele não fica só bronzeado. A voz ele também. Fala grosso. Que isso é a parada? Exatamente. Mas grosso, o fino é a voz do MacGyver. E aí Eternia era aquele lugar esquisito, né? Em que todo mundo que morava no castelo real era sarado e fora era morrendo de fome. É mesmo, né? O reino não era nada, cara. Era a cidade ali do castelo, que era uma maravilha. E fora, era deserto puro, tudo desolado, né, cara? Não, enquanto mostrava, era sempre uns velhinhos, magrinhos. Japoneses. Era um senhor feudal, né? Claro, né, cara? Também que o esqueleto queria libertar essas pessoas dessa tirania. Eu acho que sim, cara. O esqueleto era bonzinho no final das contas. Exatamente, né, cara? Sabe aquele negócio que a gente falou, que quem ganha conta a história? É verdade. Afinal, o castelo de Grayskull, que é o castelo bonzinho, né? É uma porra de uma caveira sinistra, né, cara? E ainda tinha, cara, o abismo infinito. Ah, é verdade. É, cara, que me dava um cagaço sempre que o He-Man quase caía e era aquela ventania do cacete. Ai, meu Deus do céu e tal. Se ele não tem fundo, era fácil. É só pegar aquela nave do He-Man, não sei o que, voadora, máquina voadora, e resgatar a pessoa. Já aconteceu isso, eu acho, umas 3 vezes. Não, mas aí... Porque aí se você acelerar, você vai mais rápido do que a pessoa que tá caindo. E salva a pessoa. O problema é se tivesse fundo, caralho. Caraca, parabéns, cara. Parabéns. Coisa ridícula, tanto nesse quanto na She-Ra, que era aquele final com a moral. A moral deste episódio é que a gente não deve julgar as pessoas pela aparência. Mas para, mas a She-Ra era ainda pior, que quem dava a lição de moral era o Geninho. Oi, eu sou o Geninho. Descobriram onde eu estava escondido hoje? Vamos falar da She-Ra. A She-Ra foi um spin-off do He-Man, né? Não, peraí, cara, aí, falou? Não parou de falar do He-Man e não falou daquele dragão com a cuia na cabeça? Granami! Granamite, cara! O dragão com a cuia na cabeça. Era um dragão rico, inteligentíssimo, emburrado. Não lembra desse dragão? É, ele era rosa, lilás, né? Cara, né, cara? Eterno, né? E ele tinha um capacete tipo nazista, só que com chifres. E o corpo, né, cara? Aquela loucura, ninguém nunca consegue ver a cara do corpo. Qual é o nome verdadeiro do corpo, cara? Porque corpo, assim como o homem múltiplo lá e o... Qual é o homem mola? O homem mola, né, cara? O corpo tem um O. E eu sempre... Eu também. Não, o nome dele era Orco. Orco, exatamente. É, por que eles fazem isso, cara? Ah, cara, vai entender. Olha, o personagem que eu mais gostava secundário era o Ariete, né, cara? O Ariete era o bagão, pô. Eu achava demais, o cara tinha pé de mola e cabeçada nas portas, cara. O Ariete da versão nova de 2004 é irado, é huge motherfucker, sabe? Muito maneiro, cara. Gostava mandíbula, eu achava o mandíbula irado. O nome do mandíbula em inglês era Trapjaw, olha isso, cara. A mandíbula armadilha, né, cara? E o mentor é mais sinistro, o Man at Arms, né, cara? Uma loucura. E aí vira mentor, né, cara? Ninguém vai entender na boa, é muito bom. Aí He-Man está dando muito dinheiro, temos que fazer outra série, né? De 1985 a 86, 93 episódios, She-Ra, versão feminina do He-Man, né? Inventaram a historinha que era a irmã que tá num planeta gêmeo, né? Que era Etéria, né? É assim, eu assistia porque eu era obrigado, né? Tinha que assistir, não tinha outra coisa pra fazer da vida. É, exatamente. E, cara, eu nunca consegui engolir esse desenho, cara. Eu não gostava da She-Ra, não gostava daquele cavalo colorido, não gostava daquele arqueiro bigodudo, não, cara, não gostava de nada naquele desenho. O He-Man, cara, se você acha que o He-Man hoje é um ícone gay, a She-Ra é 10 vezes mais, cara. Tudo muito louco. O Corujito tinha as orelhas por dentro. O Vassourito. Vassourito. Eu tinha um amigo que o apelido era Vassourito, cara. Vassourito de 18 centímetros. As orelhas do Corujito por dentro, né, cara? As cores do arco-íris e tal. E o próprio Geninho. O Geninho também era todo colorido, né? O arqueiro com aquele coração, coração, né? A cintilante. O arqueiro era demais, cara. Ah, é. O arqueiro era demais. Tocava arma, né? Mas eu gostava, assim, do vilão. Achava o Hordak maneiro. Era uma coisa... Era um esqueleto mais high-tech, né, cara? A She-Ra tinha um problema que o He-Man não tinha. A espada dela tinha um cristalzinho, né? Uma pedrinha, né? E volta e meia aquela porra quebrava. Aí, cara, era uma merda. Porque ela não podia se transformar em She-Ra, tinha que escalar aquela porra daquele troço lá em cima pra reforjar a espada. Só que a espada dela tinha uma vantagem, ela virava uma corda e um escudo, né, cara? É verdade. É sempre assim, né? Agora me explica uma coisa, He-Man tem um significado, He-Man, né? Aham, He-Man. E She-Ra, que porra é essa? She-Woman não ficava bom, aí eles botaram She-Ra. She-Woman. O cavalo dela era macho, não era? Era. Você diz no sentido bíblico ou figurado? No sentido bíblico. Mas, cara, olha só. Isso é maldade que as pessoas veem. É um desenho pra criança, principalmente pro público feminino. Óbvio que ia ter mil coisas coloridas e mil porras, mas... É, o cara toca harpa, sei lá o que, entendeu? Não ia ter o ariete e tal. Era um desenho voltado pro público feminino, cara. Não adianta. Essas maldades é que a galera vê depois de mais velha. É que nem o salsicha ser maconheiro, né, cara? Eu não via, não entendia nada disso. Eu achava que o cara era um loucão, um ripão. Agora, depois que a gente cresce, a gente vê essa loucura de desenho animado. A senhora Jovem Nerd, ela achava que o Geninho só aparecia naquele frame pausado no final. Porque uma vez eu falei, pô, eu sempre achava o Geninho no desenho, durante o desenho, ficava prestando atenção. Ela, como assim ficava prestando atenção? É só no final. Teve um eureka, ficou maluca. Descobriu que o Geninho realmente aparecia no meio do desenho, né? Vocês já achavam o Geninho no meio do desenho? É, cara. Eu ficava torcendo pra dar hora pra ir pro colégio, cara. Isso que eu ficava fazendo. Nós temos os desenhos jovens. Decidiram que todo mundo tinha que ficar jovenzinho. Ah, cara, essas variações são um saco, cara. Então teve o jovem Scooby-Doo, lembra? Que era engraçadinho. Ah, do Ruivo Herring. Ruivo Herring, exatamente. Marcou. A Velma tinha óculos de grande cabeção e as perninhas dela ficavam sempre blá, blá, blá, quando ela andava. Tinha uma identidade própria. E tinha também os Flintstones nos Anos Dourados, cara. Meu amigo, nego nem sabia o que era ouro, cara, na pré-história. Anos Dourados como, brother? A joia da Vilma é de pedra, de bolinha de pedra, cara. Como assim, Anos Dourados? O que mais? Tinha a turma da pesada, a galera Beverly Hills lá, que lembra disso? Caraca, eu lembro desse Lembra disso? Desenho engraçado, cara. Eu lembro até de alguns nomes, cara, desse aí. Olha só. Bastante. Era Bianca Dupré, não era? Nossa! Tinha o mordomo Wilshire. Olha só! Caraca! Tinha um surfista, eu não lembro o nome. O amigo dele era Roy. Tinha um nerdinho também que ficava no computador sempre, né? Mas eram todos mega milionários. Isso, era Barra do Baile, né? Eles tinham menos o Wilshire, né? Eles tinham uma limusine com piscina, né, cara? Nossa, sensacional. Vocês lembram de Jem e as Hologramas? Ô, claro que lembro. Passava depois do DuckTales, cara. Mas era desenho de menina, cara. Era desenho de menina, mas a porra da música ficava na minha cabeça o dia inteiro quando começava a tocar. A mulher toda de rosa choque, tinha uma bandinha. Cabelo choque, né? É. Contagiante, chocante, meu nome é Jem e não há ninguém igual a Jem! Cara, que porra é essa? Entrava, calma, aí entrava umas punks, tipo punk rock, falando: o nosso grupo é muito melhor, nós somos as desajustadas, que é sempre o maior punk. Caraca, essa porra não saiu da minha cabeça o dia inteiro, cara. Era uma merda. Por emoção, realmente por emoção. Uou, Jay. Contagiante, chocante. Meu nome é Jay e não há ninguém igual a Jay. O nosso grupo é muito melhor. Nós somos a desajustada, que é sempre o maior. Uou, esse desenho, cara, acho que foi o desenho mais anos 80 da história, foi, cara. Foi, total, cara. Os caras conseguiram sintetizar ela tinha, tudo. Ela tinha o penteado meio Tina Turner, né? É. Cara, era o David Lee Roth, cara. Eu não lembro nada do desenho, só lembro dessa maldita apresentação que grudava na cabeça, que eu odiava. Elas tinham uma bandinha mequetrefe, e aí elas sempre aconteceu alguma coisa que elas tinham que salvar o dia, e aí elas usavam hologramas de roqueiras. Era alguma coisa assim, tá cara, louco, não passava, né, disso não. Punk também virou desenho, né? Punk, a levada da breca. Era dobradinha, né? Tinha o seriado, live action e o desenho. A Punk criou um termo assim que pegou na época. Massacrível. Massacrível? Ela falava pra aquele vozinho dela lá que não era Arthur. Boa, né? Arthur. Arthur, massacrível. Ele não era avô dela, não? Ele era avô adotivo, alguma coisa. Caraca, assim. Caraca, o cara catou a garota na rua, é isso? Ela é escravinha branca dele? Não, o cara foi gente boa. Plástico, né? Agora isso é Silvio Santos total, né, cara? A levada da breca. Ah, não existe outra possibilidade. Foi o Silvio Santos escolheu o nome, eu tenho certeza disso. Sabe que isso vai acabar, né? O quê? O Silvio Santos largou agora o SBT na mão da filha dele. Largou nada. Largou nada. Tá bom, tu nunca vai acreditar, né? Eu soube por fonte quente que o Silvio Santos tem um telefone pessoal. E a hotline. E quando vai estrear uma série nova, vai ser dublado e tal pro SBT, as pessoas têm que ligar para o Silvio Santos pra perguntar não, qual... Não é assim. Peraí, eu tava lá também, calma. Ah. Não é assim, não é que as pessoas têm que ligar pro Silvio Santos. Ah. O Silvio Santos, ele corta os intermediários, ele não perde tempo. Exato. Então, quando você... Alguma coisa que é uma decisão dele, você fala direto com ele. É? Não tem essa parada de perguntar pra assessor e tal. E aí tem essa história do cara que ia lançar uma série, estavam dublando, né? Estavam traduzindo a série e foram escolher o nome, deram opções e o Silvio Santos mandou: olha, ó, a minha escolha é a Anatomia da Grey. E não tem que discutir, cara. É o Silvio Santos, não, porra. Não, mas deixa eu explicar. Não, não, já está escolhido. É a Anatomia da Grey. Se não mudar a grade de programação 3 vezes esse mês, quer dizer que ele foi afastado mesmo. Porque isso eu sei que é ele que muda. É, exato, ele fica louco com a grade, né, cara? Ele deve ter uma parede gigante, o Silvio Santos, assim, no escritório dele, com vários papelões, sabe, assim? Isso. Com o nome dos programas, isso. Que nem é o cenário dos programas dele. E ele fica tirando e trocando. Ah, hoje eu vou passar esse pra cá, esse pra cá. Vem pra cá, vem pra cá. Ah, muito bom. Denver, o dinossauro. Eu lembro, cara, disso, mas eu não gostava. Esse cara, desenho, eu me sinto enganado por esse desenho, cara. Por quê? Porque era um dinossauro, era Denver the Last Dinosaur em inglês, né? O último dinossauro. O cara encontrou um ovo de dinossauro enterrado e nasceu o Denver. E o Denver fica amigão dele, aprende a tocar guitarra e o caralho, sabe? O que é impressionante. Isso devia estar extinto, né, cara? Sabe, eu me sinto enganado em fazer gostar de um desenho que um dinossauro tocava guitarra. Isso é jogo baixo com a criança, sabe? Não dá, cara. Bill and Ted, do filme também, do Keanu Reeves, lembra? Quem não lembra? Cara, mas eles deram uma aliviada, né, nos dois. Deram? Por quê? No filme eles são mais retardados, né? Mais retardados e mais drogados, né? É verdade. O Bill and Ted é um filme daqueles que dá a volta, né, cara? É tão ruim que dá a volta. Cara, é ruim demais, cara. Já era ruim naquela época. Mas tem o seu valor Não tem? Por quê? Eles jogando com a morte lá é muito louco, cara. É isso mesmo, é ruim pra caramba. É ruim demais, a morte, cara. Fica a morte tá ganhando, ele vira o tabuleiro, né? O que é isso ali atrás de você? A morte vira, eles viram o tabuleiro. A morte tá de bobeira, né, cara? Você lembra dos Snorks? Eu lembro, os Smurfs da água. Exatamente, né? Tem mais nada pra lembrar. Eu lembro, não, eu tenho uma coisa pra lembrar. O quê? Um Snork com dois tubos. Você lembra disso? Esse era um Snork bem dotado, né, cara? Caralho, velho. Ai, ai, dois tubos, né? Qual é a desse? Esse fizeram uma merda, né? Cara, eu acho que assim, os Snorks está para os Smurfs, assim como o Tutubarão está para o Scooby-Doo. Não, mas calma aí, cara. O Tutubarão tem muito mais personalidade que o Scooby-Doo, cara. Muito mais respeito! Smurfs! Caraca, aí, Smurf. Um dos primeiros jogos de videogame que eu joguei foi aquele joguinho desgraçado do Smurf. Não fala, não me lembra, cara. Não me lembro que esse jogo era um terror, cara. Eu tinha medo. Eu tinha muito medo desse jogo. Quando você chegava na aranha, né? Falei, ah, meu Deus, cara, era horrível. Era um terror. Tinha medo também, mas da gralha. Era um terror, cara, esse jogo. Mas Smurfs foi um grande sucesso, né, cara? Um desenho belga, não era? Belga? Smurfs, é. Tá, minha, toma aí, porque vem até aprendendo. Apareceu a primeira vez em 1958. 58? Não, a primeira aparição. Depois, Hanna-Barbera produziu o desenho dos Smurfs que a gente conhece. Mas caraca, é muito antigo, cara. É. Eu pensei que era holandês, porque tem esse lance de drogas, né? Uma viagem louca de LSD. Mas os Muffs é um dos desejos que a gente fala que tem mais mensagens subliminares, né, cara? Porra, cara, pariu, cara. Ai, ai, vamos lá, é uma a turma de bichinhos azuis, loucos, que moram na cabeça do Gargamel. Exatamente. Que... Ele ficava procurando a vila dos Smurfs pra pegar os cogumelos e fazer um chá. É, exatamente, né, cara? Ele já tava, né, na larica, né, de querer mais. O Gargamel, ele era um frei hippie, é isso? Não. Ele era um bruxo, cara, tava louco. Tinha lá o caldeirão dele e o... Cruel. Aquele gato maldito. E é isso, queria fazer sopa de Smurfs. E era demais, né, cara? Porque tinha o papai Smurf que usava vermelho pra... Ó, eu sou velho, uso vermelho. E depois apareceu, eu sou mais velho ainda, uso amarelo. Cara, o vovô foi... Smurf. Tinha o vovô Smurf. Tinha o vovô Smurf? Tinha, depois tinha. Agora, se você acha que era problema no Thundercats só com a Chitara, meu irmão... A Smurfette. Ah, é isso que eu ia falar agora. Todos os Smurfs pra uma Smurfette. Não dá, não. Todos menos o vaidoso. O vaidoso dava conta de uma galera ali também, cara. Só o robusto e o habilidoso que pegavam o Smurfette. Ah, é? Os outros se viravam com o vaidoso. É real. Um episódio que era a Smurfette ia se casar, ela ficava enfeitiçada, aí ela falava, eu vou me casar, mas com um Smurf só. Aí tinha a briga do habilidoso e metade da aldeia, com a outra metade da aldeia quem apoiando o... filha da puta desses Smurfs, né, cara? E eles ainda eram comunistas, né? Não tinha essa, né, cara? Olha aqui, eu tô lendo aqui, olha, que inicialmente o Gargamel precisava deles como ingrediente pra obter uma fórmula de ouro, isso eu não lembrava. Mas ele queria comer também. Mas ele queria comer, não queria? Sopa de esses banco. Padres são foda, né, cara? Que ideia. Não era padre, ele era um feiticeiro, seu maluco. Agora, quem sabe o tamanho de um Smurf? Boa pergunta. É o tamanho de 3 maçãs. Ah, é? Empilhado? Eles falam, uma vez um deles tá se lamentando. Ah, eu sou um insignificante, eu sou apenas um duende azul do tamanho de 3 maçãs. Que isso, cara, muito maior do que eu sempre imaginei. É? 3 maçãs é coisa. Quase os seus 18 centímetros, né? E eles comiam as Smurfamoras, né? Smurfamoras. E vendiam requeijão, né? Como é que é? Para com isso! Chega! Para com isso! Wallace Souza, Rio de Janeiro, RJ. Como banfã de Batman, adorei o último Nerdcast sobre o tema. Banfã? Banfã, tá foda, né? Como eu tô gerando vários negocinhos pro final do programa. Eu tô fazendo de propósito também. Ah, tá.